Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. No ar desde 2009, caros ouvintes, levando de segunda a sexta-feira, às 21h, aqui os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sempre com o patrocínio dos nossos queridos e queridas amigos e amigas ouvintes, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a quem nós agradecemos muitíssimo a audiência de vocês que nos acompanham ao vivo e também de todos aqueles que nos acompanham a qualquer instante, do dia ou da noite, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trabalhando com vocês as frases, os excertos, as meditações das cartas dos mestres de sabedoria. E a todos vocês, ouvintes, recomendamos, adquiram e tenham aí no seu acervo este maravilhoso livrinho de bolso, Meditações das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que contém 365 frases pinçadas das comunicações verdadeiras, escritas do próprio punho e transmitidas psiquicamente pelos mestres Moria, pelo mestre Kutumi e outros mestres da Fraternidade Branca. E não nos cansamos de dizer que essas cartas se encontram, ouvintes, guardadas no British Museum, o Museu Britânico, no seu departamento de manuscritos raros. Quando forem a Londres, não deixem de visitar essas cartas. A maioria delas foi, por assim dizer, materializada, caros ouvintes, por meios realmente ocultos. E já não bastasse isto, ouvintes, nós temos aqui a oportunidade de sentir o poder, a penetração e a profundidade, ouvintes, desses conhecimentos que os mestres nos transmitem. Então, nós ficamos realmente muito felizes de estar a serviço de vocês, trazendo estas 12 grandes qualidades que subdividem aqui estas frases. Uma qualidade, um atributo para cada mês. Então nós estamos exatamente na qualidade da tolerância, a qualidade que se refere ao mês de setembro, o mês dos virginianos, assim como eu, que realmente devem tentar e precisam muito aprender realmente a serem tolerantes. Então vamos dar início, caros ouvintes, no nosso estudo de hoje. E sempre, caros ouvintes, colocando para vocês que os nossos programas são sempre enviados na forma de um conhecimento que deve ser recebido com o espírito da liberdade de pensamento. Nós não estamos aqui nos arrogando sermos donos da verdade, não temos a verdade definitiva, ouvintes, nós estamos apenas oferecendo algumas ideias para que vocês possam realmente constituir o seu próprio pensamento, a sua própria filosofia pessoal e assim o mais rapidamente possível atingirem a sua evolução. Então vamos iniciar o trabalho de hoje com uma frase do mestre Moria, que nos diz o seguinte: não sereis bastante homem do mundo para suportar os pequenos defeitos dos vossos jovens discípulos? A seu modo, eles também ajudam, e muito. E mais uma frase agora do mestre Kutumi, que nos diz: depois tereis em mira, naturalmente, provar que essa teosofia não é nenhum candidato novo a atenção do mundo, mas apenas uma reafirmação de princípios reconhecidos desde a própria infância da humanidade. São duas frases, ouvintes, que inauguram aqui o nosso trabalho dessa noite, que obviamente nos falam de duas coisas importantíssimas: a tolerância e, caros ouvintes, a antiguidade destas doutrinas que os mestres, por meio dos seus iniciados, começando com Madame Blavatsky e uma série de outros que percorreram o mundo e escreveram, deitaram sobre realmente muitas e muitas milhares de páginas, ouvintes, de informações, liberando um novo conhecimento que, na verdade, ouvintes, ele é novo apenas para aquelas pessoas que não conhecem a história antiga, muito mais antiga do que a nossa ciência nos informa, pois o que a ciência, a arqueologia, a história e as ciências físicas, ouvintes, o que esses segmentos conhecem é muito ínfimo se nós realmente fôssemos considerar quantas e quantas coisas, quantas e quantas civilizações e indivíduos já viveram e já se desenvolveram sobre esse planeta. Inclusive, eu tive a oportunidade de mencionar para vocês que uma estimativa científica, que inclusive muito me surpreendeu, e quando o mestre Kutumi diz que a teosofia, caros ouvintes, esse conhecimento que os mestres reoferecem ao mundo, ele não é novo, esta estimativa científica avalia que já estiveram encarnados neste plano material cerca de 50 bilhões de seres humanos. Nesta época que nós estamos atingindo exatamente a cifra, este ano de 2011, ouvintes, nós estamos atingindo a cifra de 7 bilhões de pessoas simultaneamente encarnadas. E essa estimativa científica de 50 bilhões seria até a época do nascimento de Jesus, quando se inicia a atual contagem do nosso calendário. Então, de lá para cá, caros ouvintes, com certeza mais de 10 bilhões de seres já reencarnaram em pouco mais de 2 mil anos. Então, quando nós defendemos aqui sempre com vocês a estimativa esotérica que foi trazida por meio desse insigne discípulo do Mestre Kutumi, que foi Charles Webster Leadbeater, de que existem 60 bilhões de mônadas de espíritos humanos que estão todas no mesmo nível evolutivo, que estão obviamente caminhando juntas. Na verdade, ouvintes, as nossas chispas divinas, elas formam um grande grupo evolutivo, ou uma chamada onda de vida. E esse número, caros ouvintes, não é por acaso. Então nós vemos que as coisas no mundo caminham para que haja a possibilidade, ouvintes, de todas essas chispas divinas e as suas almas, suas psiquês correspondentes, que elas possam um dia virem até o plano material. Por isso que nós estamos vivenciando esta grande explosão demográfica que começou com o surgimento do século XX, onde realmente hoje houve uma multiplicação por 7 da população do planeta. E nesse ano de 2011 atingindo 7 bilhões de pessoas. Mas, ouvintes, aqueles que têm já a espiritualidade como a ideia de fundo das suas consciências, porque como nós temos dito aqui no nosso programa, no fundo da nossa consciência, ouvinte, só cabe uma única ideia. É a ideia mestra que nos faz caminhar. E aqueles que são espiritualistas, ouvintes, têm muito claramente no fundo das nossas consciências que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Então a tolerância que o Mestre Moria nos pede para com as almas mais jovens, caros ouvintes, os jovens discípulos que ele aqui chama, nós devemos ter de uma maneira redobrada para com a humanidade como um todo. Porque, obviamente, ouvintes, que há muitas almas aqui que têm que viver muitas experiências ainda básicas. Então, infelizmente, e como nós estamos vivendo esta grande era do Kali Yuga, caros ouvintes, que os indianos nos informam, tem cerca de 500 mil anos e esta era justamente se iniciou com o desaparecimento daquela encarnação do instrutor do mundo, o Senhor, o Cristo, ou Maitreya, como chamam os orientais, e que ficou conhecido na Índia como Krishna. E Krishna desaparece na Índia, ouvintes, há cerca de 5 mil anos atrás. Então, se o Kali Yuga tem 500 mil anos, nós só percorremos apenas uma fração minúscula, ouvintes, desse tempo todo. 5 mil anos e é apenas 1%, ouvintes, do Kali Yuga. Quer dizer que nós vamos percorrer 99% do Kali Yuga, mais 495 mil anos de Kali Yuga, que é a era de ferro, caros ouvintes, a era mais bruta, a época que, onde há a maior propensão à violência, às catástrofes, aos desenganos. Então é o momento, ouvintes, dessas almas jovens aparecerem na Terra e, obviamente, aprenderem com estas experiências. Pois, infelizmente, ouvintes, o ser humano, ele progride de duas formas, as quais nós podemos escolher. Talvez de três formas, mas as duas mais destacadas é pelo amor ou pela dor. E, lamentavelmente, quase que de uma forma automática, o ser humano evolui e, por um atavismo, quem sabe, o ser humano, ainda ignorante, se comporta de uma maneira violenta, de uma maneira não fraternal e acaba passando muitas dores. E há aqueles que vivem amores que são mais fraternais e aprendem muito. Provavelmente há um terceiro caminho, que é o caminho do conhecimento, ouvintes, que nós também devemos aprender como nos portar dentro dessa evolução, como sermos mais tolerantes, ouvintes, com todas as pessoas do mundo. Porque, infelizmente, aqueles seres que se encarnam nos dias de hoje ainda são almas tão jovens que não têm ainda um caráter inato, não têm ainda experiências, não têm ainda nas suas auras, e isso é muito claro quando observado clarividentemente, não tem cores ainda nos veículos mais elevados, principalmente no plano mental abstrato. O plano mental abstrato dessas almas é como se fosse uma bolha de sabão vazia, sem nenhuma coloração. E quando um clarividente vê uma aura assim, ele sabe que, ao projetar a vida aqui na matéria, essa alma pode caminhar por qualquer cena, por qualquer caminho. Pode se dar bem ou pode se dar mal. Enquanto que aquelas almas já mais vividas, mais evoluídas, têm já cores, não muitas, mas algumas cores nas suas auras superiores. Então isso, quando o indivíduo se reencarna, ele já tem uma inclinação para a honestidade, para a fraternidade, ele já procura as experiências que levam a uma vida gregária, procura amar mais e, obviamente, respeitar mais. Isso de uma forma automática. Então a pessoa vai tendo, obviamente, maiores oportunidades. E nós devemos sempre estar, caros ouvintes, muito atentos conosco mesmo com relação a isso. Pois se qualquer momento da nossa vida nós somos contristados com situações que a nossa intuição, que foi exatamente o tópico anterior que nós estudamos aqui nesta nossa série de programas, se numa determinada situação nós não temos nenhuma intuição, se o nosso eu interno aparentemente não nos diz nada, se nós ficamos em dúvida, e aí é que mora realmente o perigo, pois a dúvida, ouvintes, ela sempre vem do nosso eu inferior, do nosso eu mortal, pois o nosso eu superior, quando ele sabe uma coisa, ele tem uma certeza tão absoluta que ele lança sobre nós esta certeza, e nós temos uma profunda intuição, uma profunda fé em alguma coisa. Então, quando nós não temos isso, ouvintes, nós devemos ficar realmente com os dois pés atrás, pois nós podemos estar caindo num abismo de algo que nós nunca experimentamos. Então, sempre vale, ouvintes, aquele aviso. Ser sempre, caros ouvintes, prudentes. A prudência, que é diferente do medo, pois a prudência, ela analisa a situação, pondera os dados antes de tomar uma ação. Então, se nós não temos, perante qualquer situação, nenhuma intuição forte que permaneça, que nos indique se aquele caminho é correto ou não, nós temos que ser prudentes, porque pode ser um caminho que a nossa alma ainda não trilhou, que pode dar bons ou maus resultados. E, lamentavelmente, nós podemos viver muitas coisas aqui na matéria, ouvintes, que não servem para a nossa alma. Principalmente os conflitos, os descaminhos, os sofrimentos, as nossas dores, nada disso realmente interessa a nossa alma. O que vai ser retido, ouvintes, da nossa encarnação na nossa alma são todos aqueles pensamentos que forem impessoais, que forem elevados, que forem realmente sublimes. Então, em qualquer situação, se nós só pensamos em nós mesmos, no nosso benefício, se nós estamos fechados nos nossos problemas, nas nossas dores, em tudo que só diz respeito a nós mesmos, nós estamos marcando passo em relação à nossa evolução. Pois o que interessa para a alma, ouvintes, nesse mundo, é que nós comecemos, de alguma forma, a imitar os nobres atos que a divindade tomou quando surgiu esse universo. Os atos de amor, os atos de abnegação, os atos de doação, sempre aquilo que é superior. Mas vamos progredir aqui, ouvintes, trazendo um excerto da única carta do Mahashohan, o grande mestre-chefe dos mestres Kutumi e do mestre Moria, e que é o grande responsável do quarto até o sétimo raio. Ele tem uma gerência, digamos assim, sobre esses raios. e segundo os próprios mestres, para o Mahashoggi, o futuro é como um livro aberto. E ele nos diz aqui sobre um aspecto da tolerância o seguinte: verificar-se-á que o cristianismo místico, ou seja, o cristianismo que ensina a autorredenção por meio de nosso sétimo princípio, o liberto Paramatma, ou o Algoedes, chamado por alguns o Cristo, por outros Buda, e equivalente à regeneração ou renascimento em espírito, corresponde exatamente à mesma verdade que o Nirvana do budismo. Essa frase, ouvintes, que nós já passamos por ela em outras oportunidades, ela nos revela, caros ouvintes, que no final das contas, todas as verdadeiras religiões, elas têm um fundamento profundo na chamada sabedoria divina. Então, se o cristão procura a salvação, se o budista procura, ouvintes, o Nirvana, se nós despirmos todas essas grandes religiões dos seus aspectos culturais e temporais, nós encontramos sempre uma mesma e grande verdade. A verdade de que dentro do ser humano existe a possibilidade de transcender, de atingir um objetivo maior, de ter uma expansão de consciência. E se o cristão chama isso de ser salvo, se o budista chama isso de atingir o Nirvana, se os praticantes, ouvintes, da meditação chamam isso de Mukti, ou seja, também a libertação, os yogis podem chamar de êxtase, ou vários e vários nomes, ouvintes, que existem para esse estado, todos estão falando de uma mesma e única coisa, ou seja, o atingimento do autoconhecimento profundo de aspectos internos que existem dentro do ser humano. Aspectos que aguardarão, ouvintes, durante muitas e muitas encarnações, até que nós, uma vez mais, ativemos essa dimensão do nosso ser. Infelizmente, somos nós, ouvintes, o nosso pequeno cérebro, a sua matéria densa e o nosso comportamento, infelizmente, animal, nosso comportamento materialista, sensacionalista, como nós temos dito aqui no nosso programa, é que impedem que nós vejamos a verdade espiritual que está por trás disso tudo. Então, os mestres sabem, ouvintes, e os mestres respeitam profundamente todas as grandes religiões, porque eles sabem que elas estão falando de uma mesma e única coisa. Então, nenhum mestre, caros ouvintes, jamais combateu qualquer religião, mas sim, eles preferem a prática das virtudes que essas religiões apregoam do que criticar as estruturas, ouvintes, que infelizmente são advindas dos seres humanos. Nenhum grande mestre jamais chegou em qualquer lugar do planeta e disse: aqui eu estou fundando uma religião. Isso, caros ouvintes, jamais ocorreu. Mas com certeza eles sabiam que as palavras de sabedoria, a força, o poder da mente que eles transmitiam através das suas palavras seriam, obviamente, inspiradoras de filosofias e de religiões. Mas realmente os mestres são tão experientes que eles jamais, ouvintes, deixaram nada por escrito, jamais eles foram fundadores pessoais dessas religiões e dessas filosofias. Mas eles sabiam que os seguidores, eles sim fundariam as religiões, as escolas, as filosofias. E eles então respeitam profundamente todos esses segmentos, porque eles sabem da origem divina dos pensamentos que estão por trás dessas escolas. E tolerar, ouvintes, compreender a religião alheia, qualquer que ela seja, é um ato profundo de tolerância, sem a qual, ouvintes, a convivência humana, sem a qual a fraternidade é totalmente impossível. Mas o tempo voa, caros ouvintes, está terminando o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Sempre muito agradecidos pela audiência de vocês que comparecem aqui, fazendo crescer a montanha aqui do nosso gráfico de audiência. Sempre ficamos muito contentes com isto. A segunda e a terça-feira são os dias que nós temos uma maior audiência aqui no nosso programa. Sempre estamos aqui muito felizes com esta participação. E a você também que está nos ouvindo aí a qualquer momento, muito grato também pelo seu prestígio. Vamos, caros ouvintes, ao intervalo e ao convite da Levir para que vocês se unam aqui conosco. Inclusive, enviamos um e-mail a quase 2 mil ouvintes cadastrados aqui na Rádio Esotérica FM, convidando esses ouvintes que assim o desejassem para que venham se integrar aqui, na medida do possível, ao nosso trabalho, ajudando a manter a Esotérica FM no ar, a loja esotérica virtual, e dando suporte material para que esta missão possa prosseguir. Vamos ao nosso intervalo, caros ouvintes, e voltamos na sequência com o nosso segundo bloco de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora ao segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês sempre de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, levando para vocês nessa nossa fase do nosso programa os nossos comentários, as nossas análises dos excertos das cartas dos mestres de sabedoria. Material esse que é muito mais extenso do que estas poucas frases, ouvintes, que apesar de serem 365 frases, realmente são apenas um fragmento de centenas, caros ouvintes, de cartas que os mestres enviaram, e só estão publicadas pouco mais do que umas 300 dessas cartas, e em português nós só temos aqui apenas duas coleções editadas pela Editora Teosófica, que são as cartas dos mestres enviadas para Alfred Percy Sinnett, e também várias cartas coletadas por Gina Raja Das. Então são essas duas coleções, são três volumes que foram editados no Brasil pela Editora Teosófica. Aliás, muitas décadas depois que esse material veio à luz em inglês, é que chegou, infelizmente, ao nosso vernáculo estas cartas. Mas antes tarde do que nunca, ouvintes. Então estamos felizes por termos acesso a esse material, e com certeza a análise, o estudo e principalmente a meditação sobre esses temas trazem realmente uma reflexão muito profunda, trazem, ouvintes, intuições, e como disse Geoffrey Hodgson, ao estudar um livro teosófico, ao estudar um livro esotérico ou religioso, o que nós estamos realmente fazendo é nos abrindo para a nossa alma. Por isso que nós jamais deixaremos de recomendar a vocês, ouvintes, reservem no seu dia a dia aqueles momentos para o estudo, para a leitura, para a meditação, para a oração, ouvintes, pois são nesses momentos que vocês estarão conscientemente se abrindo para a sua natureza superior, assim como nós fazemos aqui no nosso programa. Então vamos às frases finais, ouvintes, desse tópico da tolerância. Começando aqui com frases do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: lembrai-vos de que sois teosofistas e que a teosofia, ou a Brahma Vidya, é a mãe de toda a antiga religião. Por desamparada e repudiada que esteja agora pela maior parte de seus ingratos filhos, recordai isso, agi de acordo e o resto virá a seu devido tempo. E só podemos, ouvintes, ressaltar as palavras do mestre. Existe, ouvintes, uma sabedoria que está por trás de todas as coisas, de todas as grandes religiões, que está por trás dos desígnios e da beleza da natureza, e que é comunicado ao mundo dos seres pelos anjos, pelos espíritos da natureza. E o mestre Kutumi nos diz que na Índia antiga, nos começos, nos primórdios da nossa quinta atual civilização do mundo, a chamada raça ariana, que teve seu início há mais de 1 milhão de anos atrás, ouvintes, este conhecimento, ouvintes, era conhecido naquela região como Brahma Vidya. Brahma, que é obviamente uma referência a aquilo que todas as religiões, ouvintes, denominam Deus. Este espírito que nós não podemos, obviamente, conhecer diretamente pela limitação da nossa consciência, mas que nós podemos conhecê-lo indiretamente, contemplando a beleza, a ordem da natureza, contemplando a perfeição, ouvintes, de todos os aspectos do nosso universo e do nosso sistema solar em especial. Brahma é Deus e Vidya é conhecimento, é sabedoria. Então, Brahma, Vidya, a sabedoria de Deus, como diriam na língua própria dos hindus, Brahma Vidya, nós dizemos hoje em dia Teosofia. Teosofia é exatamente a tradução, ouvintes, desse termo hindu na língua sânscrita Brahma Vidya. E não é só uma questão de nome, ouvintes. Esse conhecimento, esta sabedoria, realmente tem que estar por trás de todas as coisas, pois como nos ensinou o Hermes Trismegisto, ouvintes, há cerca de 50 mil anos atrás, quando surgiu no Egito, no auge daquela cultura maravilhosa, ouvintes, que foi fundada pelos mestres da Fraternidade Branca, ele ensinou que o pensamento, ouvintes, sempre precede todas as coisas. Então, tudo que existe ao nosso redor, este planeta, esse sistema solar, os demais sistemas solares, a galáxia e o universo, ouvintes, tudo isso é fruto de uma consciência que, obviamente, atua antes que haja essa manifestação. Então, nós temos que nos firmar, ouvintes, neste conhecimento. Todo verdadeiro espiritualista sabe, ouvintes, não simplesmente acredita, sabe que o espírito, sabe que o conhecimento precede a qualquer acontecimento na matéria. E esse, ouvintes, é a base do princípio do mentalismo que ensinou Hermes. O universo é mental. O universo é consciência. Então, se nós quisermos mudar alguma coisa no mundo, ouvintes, se nós quisermos mudar a nossa vida, nós temos que mudar primeiro o nosso pensamento, o nosso sentimento. Não é mudando, caros ouvintes, a roupa, não é trocando a cor da pintura da parede, não é andando de uma forma diferente, ouvintes, mas é mudando aqui dentro da nossa cabecinha, ouvintes, mudando os pensamentos e os sentimentos, é que nós vamos nos mudar e vamos mudar a realidade ao nosso redor. E, lamentavelmente, esse conhecimento, ouvintes, ele muitas vezes fica esquecido do mundo. Não porque ele não exista, mas sim porque muitas vezes o materialismo, o sensacionalismo, que aliás é mais forte que o materialismo, é tão forte que realmente existem poucos que declaram estas verdades. E se o nosso programa aqui serve para alguma coisa, ouvintes, pois aqui nós tratamos justamente de redeclarar esses conhecimentos, é exatamente, ouvintes, para que estas verdades, esses conhecimentos, não fiquem sem o devido testemunho. Porque, infelizmente, ouvintes, esta nossa vida material, ela não tem nenhuma obrigação de se espiritualizar. O nosso corpo físico, ouvintes, não tem nenhuma posição natural com relação à espiritualidade. Se nós não aprendermos na religião, se nós não aprendermos na yoga, se nós não aprendermos na nossa loja maçônica, na nossa loja teosófica, no nosso centro espírita, na nossa igreja, ouvintes, como dobrar o nosso corpo, ouvintes, em relação ao nosso espírito, como favorecer o nosso espírito controlando o corpo, o nosso corpo, ouvintes, não tem naturalmente nem nada que o leve a isso. O corpo do ser humano, ouvintes, é apenas um conglomerado e, podemos dizer, o melhor dos conglomerados das evoluções biológicas que aconteceram nesse planeta. Mas nós não devemos confiar que é o corpo que vai nos levar na nossa verdadeira essência. Até, ouvintes, unir as mãos diante do coração para orar, nós temos que ensinar os nossos filhos e temos que ensinar a nós mesmos. Porque os hindus foram muito além, criaram todo um sistema de yoga, a chamada Hatha Yoga, onde, por meio de posturas as mais diversas, sabe-se que se melhora a saúde e se abrem os centros energéticos, os chakras do corpo energético humano, que facilitam então o contato com as realidades não físicas, as realidades astrais, mentais e espirituais. Então tudo isso, caros ouvintes, tem que ser renovado, esse conhecimento tem que ser redeclarado constantemente, porque o ser humano realmente é um ser cultural, ouvintes, e nós precisamos sempre estar ilustrando a nossa cultura para que ela possa realmente ser um filtro, ser um prisma perfeito para refletir a nossa natureza mais elevada. Mas mais uma frase do Mestre Kutumi aqui, que nos diz: se todos tomassem por divisa as sábias palavras de um jovem mas fervoroso teosofista e repetissem o seguinte, tudo seria melhor. Antes de ser inglês, sou teosofista. Inimigo algum perturbaria a vossa sociedade. É a frase, ouvintes, de Kutumi, que nós temos que ter a sabedoria de traduzir para qualquer nação e para qualquer religião. Ou seja, antes de ser cristão, antes de ser muçulmano, antes de ser membro de qualquer ordem, de qualquer organização, e ser filho, ouvintes, de qualquer nação desse mundo, todos nós somos seres humanos. Qualquer que seja a cor das nossas peles, qualquer que seja a língua que nós falemos, todos nós, caros ouvintes, somos uma única espécie sobre esse planeta. E é isso, caros ouvintes, que os mestres, acima de qualquer coisa, desejam para a humanidade. Que nós nos reconheçamos como uma única espécie. E mesmo, caros ouvintes, que a má compreensão das teorias científicas façam imaginar que o ser humano proveio, né, de seres inferiores, na verdade, ouvintes, são todos os seres inferiores é que provieram da característica humana. O animal, ouvinte, ser humano, é o animal mais antigo nesse planeta. Até mais antigo do que os próprios dinossauros. Porque os dinossauros, ouvintes, foram uma época não muito agradável, obviamente, da história desse planeta, onde se desenvolvia certas qualidades físicas para que um dia seres humanos pudessem aqui se encarnar. Mas por trás, ouvintes, de todo o funcionamento do mundo material, existem seres espirituais, existem anjos, existem espíritos da natureza e existem mestres que já foram humanos, que sabiam exatamente o que seria necessário desenvolver para que o ser humano tivesse a sua existência aqui. Então, nós, seres humanos, espiritualmente, já estávamos aqui no planeta quando os dinossauros, ouvintes, durante muitas e muitas dezenas de milhões de anos, reinaram aqui sobre esse planeta. E só foram extintos quando se chocou com esse planeta há cerca de 65 milhões de anos atrás, justamente na região da Península do México, ali na região do Yucatán, se chocou um grande asteroide, ouvintes, e praticamente 90% das espécies que existiam no planeta se extinguiram. Uma parte das plantas, dos animais, mas mesmo que o caos tenha se instalado aqui no planeta, ouvintes, ainda resistiram muitos animais, muitas plantas, e desses 65 milhões de anos para cá, então o campo ficou aberto para que o ser humano realmente se estabelecesse. Não mais naquelas bases animalescas, mas sim nas bases quase que modernas, pois o ser humano evoluiu muito pouco daquela época do homem das cavernas até hoje. E mesmo com as escorregadelas que nós demos, ouvintes, pois aquilo que alguns que não entendem direito as teorias darwinianas imaginam que o homem proveio dos símios, dos macacos, quando na verdade, ouvintes, é justamente o contrário. São os macacos, ouvintes, os símios, é que provêm dos seres humanos. Pois é um princípio já estabelecido, ouvintes, na genética, na evolução das espécies, que quanto mais antiga é uma espécie, mais ela tende à unicidade, mais ela tende a deixar características divergentes e passar a ter características convergentes. Então nós vemos que exatamente a humanidade, ouvintes, nesse planeta tem pequeníssimas diferenças. São pequenas diferenças de cor da pele, do formato do crânio, do tipo dos pelos, dos cabelos, ouvintes, e mais geneticamente só existem 3% de variações dos marcadores genéticos nas diversas etnias de seres humanos por todo o planeta. Enquanto que os macacos, ouvintes, se dividem numa miríade de espécies. são chimpanzés, orangotangos, micos e toda uma série, ouvintes, muito grande de seres que, infelizmente, nós cometemos um deslize lá no passado, ouvintes, na época da Lemúria, os seres humanos ainda muito primitivos, bem exatamente tempos antes do estabelecimento da fraternidade branca nesse planeta, o ser humano realmente era praticamente apenas um animal a mais circulando nesse planeta. E aí, ouvintes, infelizmente, ocorreu o chamado o pecado da Lemúria, pois nós, seres humanos, nos cruzamos com outras espécies animais. E aí, ouvintes, é que surgiram exatamente os chimpanzés, os monos, os micos e todos os outros segmentos, ouvintes, de macacos, genericamente falando, que existem por aí. Inclusive, foi um karma tão lamentável, ouvintes, que muitas chispas divinas humanas estão presas até hoje nos corpos, principalmente dos chimpanzés. Os chimpanzés, ouvintes, eles são praticamente seres humanos que pagam até hoje o karma desse pecado da Lemúria, pois a única diferença, ouvintes, que existe entre chimpanzés e seres humanos, afora, né, o desenvolvimento físico que o ser humano tomou, é que os chimpanzés, ouvintes, não conseguem articular palavras, pois aquilo que nós conseguimos fazer já nos primeiros meses da nossa vida, pois a garganta se libera para que as cordas vocais ressoem, nos chimpanzés é bloqueado. E quando estudando-se os embriões dos chimpanzés, se vê que eles têm praticamente o mesmo código genético dos seres humanos, só que no desenvolvimento do embrião ele passa do nível humano e toma então as características de mono, ou seja, do chimpanzé. Então nasce esse animal que é totalmente recoberto de pelos e que depois não se desenvolve fisicamente como ser humano. É, infelizmente, ouvintes, uma página triste da história esotérica desse planeta, o pecado da Lemúria. Mas a nossa espécie humana, ouvintes, e obviamente a nossa fraternidade humana é preponderante sobre esse planeta. E vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, quando ele nos diz o seguinte: todo teosofista ocidental deveria aprender e recordar, especialmente aqueles que pretendem ser nossos seguidores, que em nossa fraternidade todas as pessoas emergem numa só ideia: direito abstrato e prática absoluta da justiça para todos. Essa, ouvintes, a ideia fundamental de todos aqueles que seguem realmente as instruções, as doutrinas, os conhecimentos que nos trazem os mestres da fraternidade branca. Direito e a prática absoluta da justiça para todos. Nenhum mestre de sabedoria, ouvintes, é realmente conivente com qualquer injustiça ou com qualquer coisa que não seja correta. Todos os mestres, ouvintes, e todos os discípulos e os seguidores, obviamente, desses mestres e desses discípulos, têm que ter realmente essa ideia muito fixa nas suas consciências. Jamais, ouvintes, com os mestres existe aquilo que lamentavelmente nós brasileiros chamamos de jeitinho. Os mestres ouvintes são inflexíveis no cumprimento das leis e, obviamente, e principalmente das regras que ditam o trabalho da Fraternidade Branca. E para realmente terminar, ouvintes, o trabalho aqui da nossa análise sobre as frases dos mestres sobre a tolerância, vamos à última frase aqui do mestre Kutumi, que diz o seguinte: se quiserdes aprender a adquirir conhecimento oculto, tendes, amigo, de vos lembrar de que tal ensino abre na torrente do chelado muitos canais imprevistos, a cujas correntes mesmo um chela laico tem forçosamente que ceder sob pena de encalhar em bancos de areia. E, sabendo disso, abster-vos para sempre de julgar pelas meras aparências. Nós já enfatizamos isso, ouvintes, em programas anteriores. Julgar pela aparência é realmente um dos maiores e mais profundos atos de intolerância que um espiritualista pode praticar. E, infelizmente, é um erro que a maioria das pessoas incorre. Mas o principal aqui dessas frases, ouvintes, é o seguinte. Vamos traduzir aqui o mestre Kutumi, se é que nós temos essa capacidade. Quando ele nos diz, ouvintes, que aqueles que querem obter conhecimento das leis ocultas, dos princípios internos da natureza, tem que estar avisados, ouvintes, e é isso que eu estou fazendo para vocês, que isso ativa todos os princípios interiores de um ser humano. E obviamente causa, o mestre não disse isso, mas eu já sei isso de experiência própria, causa, ouvintes, a aceleração do karma. Ou seja, nós temos um karma acumulado dentro de nós e nós só vamos atingir uma qualidade mais elevada da nossa consciência se nós nos desobstruirmos desse karma e obtivermos, obviamente, corpos mais sensíveis, situações mais calmas, mais harmônicas, para que nós possamos nos dedicar ao desenvolvimento interno. Então, o aceleramento do karma, ouvintes, é uma coisa que realmente acontece. Então o mestre diz aqui que aquele que busca o conhecimento oculto é lançado na torrente do chelado. Ou seja, nós começamos a, dentro do rio, caros ouvintes da evolução, nós começamos a remar mais rápido. Então nós começamos também, se nós estamos remando mais rápido, nós vamos atingir um ponto no caminho onde existem as corredeiras, ouvintes, onde existem caminhos perigosos, existem tentações, existem, obviamente, desafios, principalmente do aperfeiçoamento interior. E o mestre diz aqui que mesmo aqueles que são xelas laicos, e o que significa isso? O xela laico é aquele que é discípulo, porque Shela quer dizer discípulo, mas é aquele que obviamente não se torna um asceta, que não se torna um recluso, que se dedica exclusivamente ao aperfeiçoamento espiritual. É aquele que estuda, que progride, mas que está no mundo, é aquele que é casado, que tem filhos, que tem obrigações com as coisas do mundo. Mas mesmo esse, ouvintes, também é arrastado e elevado para uma evolução mais rápida, a um consequente aceleramento do karma, e obviamente desafios virão que terão que ser enfrentados. E isso, ouvintes, ao invés de ser um problema, nós deveremos sempre compreender como um privilégio. Assim como é privilégio nosso, ouvintes, estarmos no Kali Yuga, na era negra de Kali, ouvintes, porque nesta era que levará ainda mais 495 mil anos para terminar, porque só tem 5 mil anos do desaparecimento de Krishna, então temos mais 495 mil anos de Kali Yuga, haverá muito mais oposição. E quanto mais oposição, caros ouvintes, mais atrito, também existem maiores oportunidades de evoluir. Pois obviamente que nós não estamos encarnados no paraíso, ouvintes. Tampouco nós estamos encarnados no inferno, mas sim nós estamos num lugar que oferece muita inércia, muita oposição, e para que haja realmente o avanço, e deve haver essa oposição. Então, como dizem os chineses, ouvintes, quando aparece uma crise, também aparece oportunidade. Quando existe dificuldade, também existe oportunidade de avançarmos. Então temos que aproveitar agora que nós fomos avisados pelo Mestre Kutumi e aqui pelo nosso humilde programa, ouvintes, que aquele que estuda, ouvintes, os temas da espiritualidade deve estar preparado para a aceleração do seu karma, deve estar preparado para evoluir mais rápido, mas também, consequentemente, sofrer um pouquinho mais e enfrentar, ouvintes, aquilo que vai ter que ser enfrentado de uma maneira ou de outra, que é o fruto dos nossos atos passados, que é o nosso karma. E, com certeza, sermos mais tolerantes sempre nos ajudará nesse caminho, ouvintes. E, quando o assunto é bom, ouvintes, o tempo passa rápido. Chegou ao final, caros ouvintes, mais um programa Lux Esotérica. Muito obrigado pela presença de todos vocês nos acompanhando nesta segunda-feira. Sempre somos muito gratos pela presença de vocês. Vamos convocá-los a fazer a nossa última vibração. Fechemos os nossos olhos, ouvintes, e procuremos meditar nessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade, do amor, da fraternidade sempre esteja presente aqui nos nossos trabalhos. Então, ouvintes, nos despedimos, deixando com vocês a programação musical interativa da Esotérica FM e transmitindo a todos um desejo de um ótimo final de noite, um bom descanso e transmitindo um caloroso, um fraternal, um forte abraço, ouvintes, até amanhã e as próximas edições do programa Lux Esotérica.